ouço pensando, ah, eu já fui ao Canadá, eu já fui ao Panamá, eu já fui a Massamá. Quando estou lá, não estou cá, quando estou cá, não estou lá.